expressar seu nome. Eu não posso me calar. E assumir as consequências desse amor, seja onde for, se entregar como ele se entregou. O quê? Martir do amor. Adonai, Adonai, sou o Senhor.